tememos as ruas, as praças. À noite não saímos de casa, porque o medo, a violência nos traz. Tememos os inimigos da vida, com seus negros espíritos, pois eles esqueceram a bondade, a verdade e a paz. Não sei o motivo das guerras, das mortes, dos abandonos, dos conflitos, da violência contra as crianças. É preciso desarmar os espíritos e refletir sobre o que somos. É preciso cuidar dos pequenos, pois neles estão a nossa esperança. Paremos então um minuto, pensamos na mensagem deixada por Deus a mim e a vocês, aquela que diz: amai-vos aos outros assim como eu vos amei. A paz não é um sonho, basta a gente acreditar nela. 2008, Diário Oficial da Periferia.